decide acreditar no amor. Quando conseguem o que quer, aí não ligam mais. Você não fez tão diferente, não. Depois que eu me joguei nas suas mãos, você veio me falar de outra pessoa entre você e eu. Agora estou te amando mais e mais. Você me satisfaz assim de um jeito que eu quero esse amor e tanto faz. Se tenho direito. Agora estou te amando. Ser uma mulher, pois homens são iguais.